Que gosta de falar muito. Que legal. Maravilha. Você me dizer que é meu amigo? Ah, tá fudido. Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Bem legal, vem. Coisa séria aqui, lançamos rap em série aqui na América Latina. O clima é quente, igual o fogo da mina. Linha fina, o crime é rente. Munição no pente de pé. A rotina que te ensina a dar pra frente. Fé e disciplina no tom, desafina pra tu ver, mané. Como é a selva que não tem chimpanzé. Trinco os dentes e parte, arte tem, mas nem paga um café. Válvula de escape, né? Vem com esse papo de futuro aqui no submundo. É sempre escuro, jogo duro, sem empate. Puro não dá, vagabundo mete a napa pra acordar. Um back pra tentar aliviar. Mete os bacana pra arrumar um qualquer. E vai gastar na lapa de rolé. Quem sabe o sabor da vida. Pichador, suicida na marquise. Rimador, a batida sem deslize. Arte bandida, kamikaze não treme. Me ensina, vem, mantém a disciplina. Quando eu vou falar, fala pra quem vacila. Na disciplina. É o crime, nego treme, voz de batida. Na disciplina. Olho por bala, dente por pente. Na disciplina. Mala por bala, cê não é tão valente. Na disciplina. Mas eu filmo tudo em câmera lenta pra perceber o que não se vê. Livre e urgente, esse é meu pecado. Sou o meu entorpecente, cê dá força ali. Eternizam ao presente, poetas não param jamais. Tenho tudo que precisa, eu tenho até mais. Vem dizer, julgar, cê não vai ter o dom. Eu prefiro morrer feliz do que viver cheio de razão. Vou cantar os quatro cantos, meu lugar o sol. Detentar o chão ferve, irmão. Então, deixa eles falar pra quem não sabe onde quer chegar. Qualquer vento serve. Fala, fala pra quem vacila. Na disciplina. É o crime, não é o crime, nego treme igual gelatina. Na disciplina. Olho pro bala, dente pro pente. Na disciplina. Fala, pro bala, seja tão valente. Na disciplina. Meu ouvir ao de menos, questionar é o mínimo. Século 21, mais um filósofo cínico. Sem falar besteira, só que prossegue. Aperte o beck, é o hatch, cuidado com a rasteira. A falta de virtude ameaça, se esvai como fumaça. O tempo voador, São Salvador. As fotos do cadete inteiro, tô aí, passando a ideia que ninguém contou. Por favor, quero um lugar pra ninguém irritado. De uma mulher pra trocar drink bom e cigarro. Fica leve, aprender a ser só já tô. Precisando cobrar quem me deve sem disciplina, cê não tem liberdade, irmão. Isso só vai entender mais tarde. Moro. Se não entendeu o que eu disse, vou frisar. Ao chegar, melhor ficar na dispensa. Olha como fala, valha pra quem vacila. A disciplina. É o crime, é o creme, nego treme igual gelatina. Vem geral, a disciplina. Olho pro bala, deixa o crente. A disciplina. Mala do bala, cê não é tão valente. Na disciplina. Olha como fala, valha pra quem vacila. Na disciplina. É o crime, é o creme, nego treme igual gelatina. Na disciplina. Olho pro bala, deixa o pente. Na disciplina. Fala do bala, cê não é tão valente. Na disciplina. Hey, hey, tentei mais uma vez. Obrigado, irmão. Não abriu a mão do perigo, cara. Logo mais eu vou ser o que vai acertar as contas contigo, não, hein? Então, valeu.